olha na banca, versículo 3 tá na fita. Aí demônio, eu vou passar por cima. Na guerrilha, eu e meus irmãos, a quebrada tá a pump e os nego aqui firmão. Sem pensar, sem parar, sem vacilar. O Senhor é quem me guia e ele me guardará na batalha. Tipo a Magedon pra firmar, irmão. Tem que ter o dom e aí favela. Um salve pros irmãos, na maioria só sangue bom. Guerreiro de verdade, assim eu vou vencendo. A família tá formada e os bico, vai vendo. A rima é firmeza e a palavra certeira no vocal. O gospel, de várias maneiras, sem desandar. Sempre na linha, confiar no poder. Liga a nossa firma, aí me diga. O que é mais caro, renunciar o mundo ou cair com o diabo? Eu sigo um Deus todo poderoso. Ainda vaga? Pode vir conosco, sem demagogia. Eu acredito que um dia estarei lá no paraíso. Anjos voando ao meu redor, o poder me invadindo, irmão, olha só. Se precisar ligar os crentes na palavra, eu tô firme. Pode contar com a gente, os irmãos tão firmão. Só linha de frente, a quebrada tá de boa. Parceiro é Deus na mente. Se precisar ligar os crentes na palavra, eu tô firme. Pode contar com a gente, os irmãos tão firmão. Só linha de frente, a quebrada tá de boa. Parceiro é Deus na mente. Aliado pra tudo que é lado, sempre pra somar. Se liga no recado, a palavra do Senhor é o que me guia. O certo pelo certo, sem patifaria. Outro guerreiro no mundão, ser luz onde há trevas não é fácil não. Na maioria, abraço que é bom. Bom, peraí, ilusão da função. Cavalo de Troia, presente de grego. Enxerga, mas não vê quando olha no espelho. É o trabalho do inferno e do sistema. Mas liga os crentes, esse é nosso tema. A união fortalece nosso lado. Mas se precisar, ligou, tá formado. A quebra céu azul, o rap o transmissor. A voz aqui é forte, pois tenho muito amor. Hip hop e a palavra, somado e misturado. Liga aqui na terra e no céu, tá ligado. De rolê na quebrada, pregando a palavra. Seguindo o Messias, minha vida tá firmada. Se precisar ligar os crentes na palavra, eu tô firme. Pode contar com a gente, os irmãos tão firmão. Só linha de frente, a quebrada tá de boa. Parceiro é Deus na mente. Se precisar ligar os crentes na palavra, eu tô firme. Pode contar com a gente, os irmãos tão firmão. Só linha de frente, a quebrada tá de boa. Parceiro é Deus na mente.